esse bafom, esse bafom quase de Lisboa me apelou. Embora não seja um conhecedor Sim, profundo do sítio. desses ambientes. Porque Não estas sou. mulheres não são mulheres de afetos, estes homens não têm ligações e compromissos de palavra dada, portanto, é tudo assim algo demasiado frágil para alguém acreditar que, por exemplo, Adão, o Adão do paraíso, terá alguma possibilidade de salvar e de remissão contatando com este mundo, por exemplo. O Adão, como qualquer Adão que se prece, procura a sua Eva. Ai, claro. E ele, pronto, ele é uma personagem que teve dificuldades ao longo da vida de encontrar esse lado, essa correspondência amorosa. E nesse sentido, esse Adão e essa Eva são uma metáfora da Claro. procura de alguém, que todos nós temos. Desde cedo, inculcada no nosso projeto de vida, encontrar esse alguém. O Adão encontrou a sua Eva, que pronto, talvez não lhe tenha sido muito propícia a corresponder no amor. Mas lá está, é mais uma utopia. Já se faz gato sapato toda a gente que anda por cá. E roda bem a tua saia que nós vamos a bailar. Mas nesta roda não caia quem tem muito para lutar. Para a terra somos nós, quem a semeia e labrou, quem a monta, quem a ceifa e depois a debalhou. E quem comprou estas terras foi à força de nos roubar. E do campo para a cidade a gente tem de se ajuntar. Minas carregando peso de minérios, quem os forja do ferro ao aço e constrói casas e automóveis, e quem comprou estas fábricas foi à força de nos roubar. E da cidade para o campo a gente tem de se juntar. Então como é que é? Já se fala em socialismo a torto e a direito. Disfarça bem o fascista de grande embalema ao peito. E se esta canção não te agrada, a gente vai acabar. E num tom que não enfada, viva a revolução popular. Mas essa leitura, já agora, vamos aproveitar ainda o tempo que nos resta para fazer uma interpretação, que não apressada, mas uma interpretação possível. Esta sua recriação de Adão e Eva no Paraíso, no Bar de São Paulo, no Cais Fedoré, em Lisboa, também é quase a constatação, se quisermos, da predestinação para a tragédia. Ou seja, os amores condenados, as neuroses adquiridas ao longo do tempo por este Adão, obrigam-no a construir uma narrativa ficcional, um mundo paralelo, que é um mundo de loucura, inócuo e completamente impossível, de uma Eva que, de qualquer das formas, dizendo eu, a predestinação é a loucura, ou pelo menos aquilo que é a impossibilidade de esse mundo paralelo existir de facto, a não ser na cabeça de Adão, que depois acaba por ser vítima de um pide manhoso, Olímpio, não é por acaso também que este nome, este personagem tem este nome, que também está condenado, como os deuses do Olimpo, à tragédia. É um pouco também, em termos de simbologia, que este seu livro pode ser percebido. Eu acho que todo o caso amoroso começa por ser muito utópico, não é? Porque nós somos criados, quer dizer, se calhar as novas gerações já não tanto, mas a minha ainda apanhou muito os contos de fadas, todas as princesas e os príncipes e os amores feitos e todo esse universo que nos cria uma expectativa em relação ao amor. O príncipe sapo ao fim e ao resto, quase. Que depois não tem correspondência na realidade, ou quem tenha, agarre-se bem a ela, porque realmente é raro. E depois o confronto com a realidade é duro construir uma relação construir relações com as pessoas, sejam elas familiares ou amigos ou amorosas. E nesse sentido é simbólico dessas dificuldades, é simbólico de que vamos apanhar muito na cabeça, vamos chorar muitas lágrimas. E o Adão, no fundo, acaba de se refugiar num mundo ficcional para não sofrer, para se fechar e ter a sua perfeição. É claro, como o António disse, é completamente inócua, não produz nada de amor. E ao contrário do poeta de Fernando Pessoa, que também num sótão foi escrevendo a sua obra, a obra de Adão, ela acaba num frangalho de cinzas. É um pouco a tragédia da repetição pessoana, se quisermos, desta pessoa, deste Adão, num universo que poderia facilmente ser canalizável para um mundo da poesia, e aqui é para um mundo completamente uma distopia, disfuncional e completamente, vamos lá, irrealizável e irrazoável. É um pouco também uma colagem ou um mundo pessoano que também é vivido assim numa espécie de sótão, de uma ausência da realidade. É uma boa leitura, até várias pessoas já me têm dito que encontram traços anos em algumas coisas. O Adão, enfim, cada um luta com as armas que tem. Ele, sendo um homem das artes gráficas, aquilo é a sua poesia. Ele, no fundo, ele faz a sua poesia com o que sabe, com o que aprendeu e com o que consegue. Nem todos temos que ser poetas da mesma forma, nem todos somos homens da mesma forma. E aquele foi o expediente que ele encontrou, como o César Percatado encontrou outros, e o Viriato Orfão com outros, e claro. Cada personagem se muniu daquilo que o formou, no fundo. E eu acho que isto acontece um pouco com todos, não é? Nós também somos produto do que nos foi fazendo. E o Adão, provavelmente, não teria outras capacidades para ser um poeta real, um poeta da palavra. Eu digo isto porque temos a narrativa convencional, se quisermos, aquilo que foi desenrolando nesse espaço de tempo até ao 25 de novembro de 1975, e depois temos outra narrativa onde as personagens da Revolução, as figuras, principalmente os homens, os militares, conviviam assim numa espécie de quartel militar, onde as divergências e as confrontações ideológicas e políticas da vidinha todos os dias, do holofote diário, desapareciam completamente. Também é por este lado que o Paulo pretende dizer que esse sótão também era um quartel harmonioso, ou um sítio onde Hotel Vasconcelos, Costa Gomes, Spínola e toda essa gente convivia mais ou menos numa espécie de camaradas militares, onde tudo é possível, onde todos os sonhos poderiam realizar se o lado duro da vida de todos os dias não fosse como é, ou como era à época. Exato, aquilo é mais um confronto dos homens com as utopias, e a Eva é a utopia, e depois acaba por abraçá-la de uma forma muito contundente e muito vivamente. E é ela que os vai, de certa forma, confrontar com o que está a ser feito e com o que é possível fazer. Mas sempre ela nunca perde aquela aspiração maior que ficou cristalizada no próprio 25 de Abril, no próprio dia. E lá se mantém. Depois a transposição para o dia a dia foi complicada. E pronto, eu quis também, através da Eva, questionar as figuras que fizeram a Revolução sobre os caminhos que se foram tomando e pensar que o amor poderia, e se calhar esta é uma ideia muito utópica, que o amor poderia ser Ser. essencial em toda aquela equação. E se calhar houve pouco amor pelo país, pelo amigo do lado, pelo companheiro da esquina à frente, por todos. Houve pouco amor pelo próximo. E também não estou a dizer de uma forma cristã. Não me entendam dessa forma, até porque a personagem do Adão depois tem uma evolução para o campo religioso, onde isso também é um pouco posto em causa. Mas é muito aquela ideia da fraternidade, do abraço do amigo. Não, vamos unir-nos num abraço e vamos levar isto em frente. Eu acho que falta isso muito. Há bocado abordámos um bocadinho essa questão do egoísmo feroz, como o António disse, que graças hoje em dia. De facto, acho que faz muita falta termos a capacidade de abraçar os amigos, de vermos o outro lado, de vermos o que é que está a acontecer ao outro, em vez de só do que é que nos está a acontecer. Por essa estrada a mil vai, por essa estrada amigo vai, não percas tempo que o vento. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem em toda a parte. todo mundo tem. Ai, sonhos de visitar. Traz outro amigo também. Por um lado, é a questão da figura da Amália, a ascensão e queda de um ídolo, de um ícone, de uma figura. Esta Amália, que é ao mesmo tempo diva, santa, é fadista, mas depois tem o outro lado do realejo, se quisermos, o lado noturno. É uma Amália que é prostituta, é uma Amália que vai provar o pão que o diabo amassou, aquilo que são as agruras da vida, e depois o narrador coloca na voz desta mulher e desta figura, dizendo que Salazar, afinal, até tinha um ar bom, um ar de pai. Que culpa eu tenho de ter caído nas garras de um chulo como o Marcelinho? Porque isto é vida, obriga, de facto, por vezes, a cair nas garras da miséria, mas depois, mais tarde, esta mesma Amália, quase fênix renascida, irá retomar o esplendor. Este jogo de espelhos com esta personagem obriga um pouco também a perceber que, de uma forma quase imprevista, figuras que eram laudadas no 24, no 25, acabam por ter que cair de uma forma estrondosa, e esta Amália é, de facto, ou pode ser lida e interpretada desta maneira que eu lhe apresentei. A fadista, uma mulher vulgar como todas as outras, a prostituta como todas as prostitutas do Cais Sodré e do bairro de São Paulo, e ao mesmo tempo a nossa diva, a nossa música, porque também é dito mais adiante, a música e a canção nacional é mesmo o fado, e a Amália é que é a nossa voz. Sem dúvida, é mais um daqueles exemplos de como na nossa vida há coisas tão efêmeras, que de um dia para o outro se podem alterar completamente. O fado e a Amália eram ícones nacionais, representativos de um país durante décadas, e depois, de um dia para o outro, foram absolutamente vilipendiados, quase. Vilipendiados, assassinados, proibidos, quase censurados, como se de repente a liberdade fosse capaz desse esse poder de censura. E é um certo contrassenso, porque quem gostava da Amália e quem gostava de Fado passou a não poder exercer esse seu direito a partir dali. E durante muito tempo, até depois as coisas se restabelecerem. Mas nesse sentido, a fama que a Amália prostituta tinha e que depois deixou de ter, lá está, é como a nossa vida está presa por arames, seja na fama, seja na saúde, seja no sucesso, seja em tudo. De facto, não sabemos o dia da manhã. Esta Amália, na altura, esta Amália, ainda menos, não é? Esta Amália pode ser a passagem ou lida também como a O incentivo da Eva no paraíso pelo pecado a provar e desafiar aquilo que é aquele Deus enigmático, aquele Deus esmagador. Esta Amália pode ser também lida e vista como essa Eva que realmente teve que afrontar e ter que submeter a um ritual de passagem para depois se regenerar, percebendo o que é o mal e o pecado e até a noite e o sofrimento e a morte, quase. A Amália também é representativa de muitas condicionantes, de ter crescido num país pobre, com poucas oportunidades de evolução do próprio ser, Enfim, ela vinha de uma aldeia e depois os pais não tinham capacidade para suportar todos os filhos. E, portanto, ela acaba por ser também ter um caminho que foi obrigada. Ninguém escolhe o caminho que ela, que ela acabou por levar. E ela, como se fosse talvez a personagem que andasse mais ao sabor do vento. E teve o seu momento de, entre aspas, sucesso antes da Revolução, precisamente por essa parecença com a cantora, e depois caiu em desgraça, ou seja, e teve que procurar quem é que, no fundo, ela poderia ser, quem é que a deixavam ser, quem é que ela... Já nem vi quem é que ela era, porque provavelmente isso já estaria perdido há muito tempo. Mas mais uma vez é como as coisas exteriores influenciam o nosso interior e a nossa vida, de como as grandes decisões, de como a macroeconomia, a política pode depois num ser humano decidir-lhe a vida. De facto, isto existe, mas nós não temos muito essa consciência. Paulo, já agora, e é a provocaçãozinha da ordem, até que ponto é que a Eva do Paraíso poderia ser a nossa Mariana, a nossa revolucionária, e o facto de nós não tivemos uma mulher como símbolo da revolução implicou que os militares, qual uma ninhada de gatos, se ensarilharam numa espécie de quase tragédia anunciada, não se entendendo, e essa utopia acabou por não vingar. Até que ponto é que esta Eva poderia ter sido a nossa figura que nós vemos, a nossa revolucionária, a revolucionária a ser, que acabou por não ser, e até que ponto é que o país, nós, não nos reconhecendo numa mulher, não tivemos uma mulher para apresentar como a Revolução Francesa, acabou por as coisas, passe a redundância da coisa, ter acabado como acabou? Acho difícil as generalizações. Costuma-se dizer que as mulheres aportam um certo... são menos belicosas e aportam um certo bom senso onde estão reunidos só homens. Mas hoje em dia estamos a ter exemplos de que as coisas podem não ser bem assim. Exemplos muito concretos. Mas, de qualquer forma, eu acho que se calhar faltou ali um bocadinho da sutileza do salto alto feminino em confronto com a butifarra do militar. Pois, e a bota cardada. Exatamente. Houve, isso revela muito do que é também a nossa sociedade machista durante muito tempo. Julgo que agora estamos bem melhores. Acho que faltou, lá está, essa capacidade de introduzir um amor quase maternal pela pátria, não tanto ideológico. A política e a ideologia que são necessárias, não, longe de mim estar a dizer que elas são prescindíveis, não. Mas devem ser amenizadas com o lado humano. E eu acho que as mulheres têm esse lado humano muito mais desenvolvido do que a maior parte dos homens. Lá está. Sempre correndo o risco das generalizações. Mas acho que é assim, aquele instinto maternal, aquela preocupação com os filhos que os homens não têm, pode ser transformada numa metáfora também para um país. E a preocupação que se tem como um país em todo formado por pessoas e não por números, não por folhas de Excel, não por vírgulas e excedentes, não, por pessoas, são seres humanos. E acho que as mulheres têm isso, geralmente têm isso mais desenvolvido. Agora, que o poder também corrompe esses sentimentos, isso não tem isso dúvida também nenhuma. Não há dúvida. Não tem dúvida nenhuma.

ondulada pela leitura soluçante da desgraça timorense, colocou a mão a proteger o seu ventre de mulher grávida e despediu-se da Revolução a escutar histórias e notícias de trágica comédia numa intimidade partilhada que lhe aqueceu o corpo e serenou a alma. A revolta terminou nessa tarde. O país continuou no dia seguinte. A sensação que se tem é que dois tempos, dois momentos, uma vida nova que surge no ventre de uma mulher, uma vida outra, provavelmente liberta de todos os atavismos anteriores, de todas aquelas emoções sempre em corrupio constante, em carrossel, isto por um lado, depois a tragédia timorense que afetou e de que maneira, de qualquer das formas, a revolta terminou nessa tarde e o país continuou no dia seguinte, ou seja, entramos na normalidade de todos os dias que nos arrastou até esta tragédia de 2013. Foi isto que quis dizer, ou anuncia provavelmente uma nova narrativa, um fresco tal qual este seu romance, esta sua obra, Revolução Paraíso, que mais parece uma tela de Bruegel, mostrando a vida e um tempo pela memória de um autor. Diga, diga. Estou? Paulo? Essa mulher, sim? Diga, diga. Pus essa mulher grávida a fumar. Pois. E é como se a nova vida que já estivesse a ser formada, como se o país estivesse a ser criado a partir desse dia, após toda aquela convulsão de meses de incerteza do próprio futuro do país, estivesse, de certa forma, contaminada por tudo o que se passou. É claro que poderíamos recomeçar a partir dali, e recomeçou-se, de certa forma, a viver uma normalidade e a construir. Mas o passado tem o seu peso, e havia escombros que não foram afastados de um dia para o outro. E não podem ser, e não podem ser de todos, se calhar, digo eu. Claro, e esse cigarro simboliza isso, é o malefício que já lá está, a contaminação de um novo ser. E de facto nós hoje em dia somos produto não só da ditadura, daqueles 48 anos que fizeram o país de que éramos, mas também do que se começou a construir no PREC. E do que se foi possível fazer depois disso. Não acho que tenhamos melhorado por aí além, apesar de tudo, sinceramente. Estamos a chegar mesmo ao final da nossa entrevista. Provavelmente o seu trabalho literário não ficará por aqui. Só o Paulo Moraes o poderá dizer. De qualquer das formas, fica aqui o desafio e a vontade de saber até que ponto é que este Revolução Paraíso é o início de um autor que irá seguir a caminhada normal de quem é um artífice da literatura, basicamente, da história, das histórias e daquilo que é o dizer da sua maneira muito própria e muito peculiar, dessa realidade e desse olhar pessoal sobre o real exterior e daquilo que é a nossa vida, o nosso cotidiano de todos os dias. Para mim, sem dúvida. Ao ser jornalista já há quase 20 anos, quando parti para a escrita de um romance, senti, por um lado, senti a dificuldade em distanciar-me do que fui durante tanto tempo. Eu acho que a Revolução Paraíso tem ainda muito marcado esse lado jornalístico da minha vida. Mas o romancista que eu comecei a ver surgir nessa altura é muito assambarcador. A liberdade que eu senti ao escrever um romance, de facto, é algo que me preenche muito. E nesse sentido, eu sinto-me mais próximo daquilo que talvez possa ser quando escrevo um romance. Nesse sentido, não tenho conseguido parar de escrever ficção. Não, o Revolução Paraíso foi o primeiro livro que já saiu, e entretanto já tratei de outro que já está a tentar fazer a sua vida, e que vai um bocadinho buscar outro, eu não sei se é um mito, mas outra ideia forte. Forte, que é que em Portugal todos somos poetas. Existe um poeta em cada português. Pois. E crescemos a ouvir isto. Grande treta. Bom, o livro tenta abordar essa... Digo eu, essa, não é grande treta, mas pronto. Essa questão. Não sei se será grande treta. Eu acho que há um grande facilitismo hoje em dia em as pessoas se considerarem... Uma ligeireza, assim, uma coisa. É. Escritores, poetas... A facilidade com que se utilizam este tipo de definições e de palavras, que para mim tem uma reverência especial. Acho que é preciso lutar para se chegar lá, é preciso ler muito para se trabalhar, chegar lá. Trabalhar imenso, mas e sobretudo ler muito. Eu acho que quanto mais nós lemos, sim, claro, poesia, claro, mais percebemos se somos ou não poetas. Claro. A comparação aí às vezes é tão, tão esmagadora, que nós chamamos de poetas depois de ler alguns nomes, como Fernando Pessoa, Sofia Mel Baraina, vou falar dos meus preferidos. Vitorino Mésio, por exemplo. Vitorino Mésio, que também tem um romance excepcional, um autêntico no canal. O próprio Camões, que fez, é uma obra absolutamente genial. Gigantesca. Genial. Aquela, os Lusíadas, mesmo que... E a poesia alguma... lírica, e a poesia lírica, que é inigualável completamente, não é? Quer dizer... Que eu gosto muito mais, mas de facto os Lusíadas como objeto de criação é um... Edifício. É avassalador aquilo, é incomparável ao que se calhar poderemos fazer hoje em dia. De facto, acho que é a marca do gênio. E nesse sentido... E é por aí que vai a sua próxima ficção, à volta. Vai o confronto deste facilitismo com que hoje nos chamamos poetas, eu próprio, incluindo-me, às vezes, dizendo, olha, fiz um poema. Não fiz poema nenhum. Provavelmente não poderei chamar poema aquilo. E é esse confronto com um passado... De facto, pode ter algumas indicações de que somos um país que produz muito bons poetas, mas que não temos um poeta em cada um de nós. Em cada esquina, era o que mais faltava. Não julgo que cresçamos assim como cogumelos. Pois não. Nesse sentido, é esse confronto, que vai ser feito até numa espécie de resistência a este livro, que tem muita história, que vai ser feito no futuro. Portanto, é uma distopia. Assim, o final da edição número 319 de Livros com Rumo, onde demos por concluída a transmissão da conversa com o Paulo M. Moraes, ele que é o autor de Revolução Paraíso, uma edição da Porto Editora. Regressamos na próxima semana para mais uma edição de Livros com Rumo. Contamos consigo, tenha uma boa noite.